pé e achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. O especial que você vai ouvir agora não é pra qualquer um, não. É só pra você que é ouvinte da Oi FM. Esse encontro é um clássico instantâneo. Maurício Valadares e Paralamas do Sucesso, numa conversa regada a muito rock and roll e divagações roqueiras. O especial foi gravado ao vivo no estúdio da Oi FM e é o seguinte, vai parecer que os Paralamas estão na sua sala de estar tocando para você. As músicas preferidas da banda em comemoração ao Dia Mundial do Rock. Aproveite! A partir de agora, você confere um Ronca Ronca especial exclusivo. Você não vai acreditar. Com os Paralamas do Sucesso, tocando só os clássicos do rock. FM no Dia Mundial do Rock. Should I stay or should I go? If you say that you will mind, I'll be here till the end of time. Well, come on and let me know. Should I stay or should I go? It's always this, this, this. You get me when I'm on my knees. One day you smile and next she's blind. So if you want me off your back, well, come on. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I stay, it will be trouble. If I go, it will be double. But come on and let me know. Should I stay or should I go? It's always this, this, this. You get me when I'm on my knees. One day he's finding the cheese black. So if you want me off your back, well, come on. Should I stay or should I go? Oh, yeah. Boa tarde, estamos aqui comemorando especialmente o Dia do Rock com os Paralamas ao vivo no estúdio da Oi FM. E num clima completamente informal, nós vamos seguir pela próxima hora com a banda mostrando alguns clássicos do referido estilo. Oi FM no Dia Mundial do Rock. E se você sempre teve vontade de saber como é que é um ensaio, uma passagem de som, uma levada de som dos Paralamas deitando seus cabelos em clássicos do rock and roll, essa é a chance que você tem, meu querido. Como já foi avisado, pela próxima hora, a banda ao vivo no estúdio da UFM mostrando algumas das suas canções prediletas. Esse é João Baroni, já foi devidamente apresentado, B. Ribeiro e Herbert Viana. Qual a... qual a próxima pepita que nós temos para o nosso ouvinte. Pepitas. Música do Police, é. Música do Police. Vamos lá. Oi FM no Dia Mundial do Rock. Oh, I tried before to tell her all the feelings I have for her in my heart. Every time that I come near her, I just lose my nerves as I can from the start. Every little thing she does is magic. Everything she does is lovely on. Even though my life before was tragic, I know my love for her knows on. Do I have to tell the story of a thousand rainy days since we first met? It's a big enough umbrella, and it's always me that ends up getting wet. Every little thing she does is magic. Everything she does is lovely. Even though my life was always tragic, I know my love for her knows. I resolve to call her up a thousand times a day. Cause she should marry me some old-fashioned way. Will my silent tears trick me much before I reach the phone, much before my tongue has tricked me, unless I always be alone. Every little thing she does is magic. Everything she did just turns me on. Even though my life before was tragic, I know my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything she did just turns me on. Even though my life before was tragic, I know my love for her goes on. Take a bow for the new revolution. Oi, FM Ronca Ronca, celebrando o dia do rock com os Paralamas informalmente, levando um som, apresentando algumas de suas canções inesquecíveis. E já que esse tal de rock and roll... Lá vão os velhos nas suas favoritas, né, não, mano? Já que esse negócio de rock and roll se baseia em banda, a gente poderia ilustrar tudo isso que vocês estão mostrando pra gente, de repente João e Bi, falando um pouquinho dos músicos importantes que vocês tiveram. De repente a gente poderia formar aqui agora um quarteto ideal de vocês em relação a voz, guitarra, baixo, bateria. Topa, Herbert? Quem seria o guitarrista dessa sua banda dos sonhos? Banda de sonhos. O meu guitarrista dos sonhos seria uma mistura híbrida genética. Obviamente, Jimi Hendrix. Aí não vale. Carlos Santana e Jeff Beck. Tem que ser um só, tem que escolher um só. Bom, pois é, dos três eu realmente não saberia qual escolher. Joga pro alto? Joga pro alto, pega o que? O que descer na mão tá valendo? É, diria, se descer um Jeff Beck, então... Então demorou. Vários pontos de exclamação eu daria. JB, nessa sua banda dos sonhos, quem ficaria nos tambores? Eu acho que seria uma unanimidade falar do John Bonham. John Bonham, grande batera do Led Zeppelin. que escreveu uma página de ouro, né, no rock, na história do rock and roll. Acho que são muitos bateristas, né? A gente podia passar a noite inteira aqui falando, o dia inteiro aqui falando dos bateristas do rock, e acho que o John Bonham talvez seja a maior unanimidade enquanto um grande instrumentista, e participou da banda que deu um sentido para a coisa do rock pesado e tudo mais, e misturou rhythm and blues com rock e tudo mais, e acho que ele seria um pule de 10, de repente. Então nós temos Jeff Beck na guitarra, John Bonham na bateria, e Berbeiro vai apresentar o seu baixista. Acho que eu escolheria o Johnny Twistle. Cacilda, hein? Esse trio aí tá demais. Não sei se é porque a gente acabou de tocar agora a música do The Who. Tem um negócio na internet que é só o Johnny Twistle num show e só o som do baixo, já viu isso? Não, não. Sensacional, cara. John Entwistle, Jeff Beck, John Bonham. JJJ, é. JJ Calé, né, meu amigo? J ao cubo, Majangra. É. E quem ficaria na voz, Herbert? Nas letrinhas? Letrinhas? Vamos botar um vocalista para cada um de vocês, tá? Você começa puxando quem seria o canário. Ataca, B. É difícil. Cara, ó, talvez não seja uma pessoa muito reconhecida na história, assim, mais do rock. Bom, eu tô falando besteira aqui. Não, mas você nunca fala besteira. Mas eu acho que o Paul McCartney é um cara que renderia bem, hein, numa banda dessa, porque... Tô absolutamente de acordo com vários pontos. Ele barbariza, assim. Se for pra devanear, McCartney, com quem eu já impliquei muito por ter virado uma espécie de personagem, né? E agora ele tá aí... tete a tete com todo mundo, né, fazendo show em loja de disco e tentando escrever uma história totalmente ao contrário de toda essa turma que se afogou de cara no prato de sopa aí, né, que a gente viu, Elvis, Michael Jackson, tudo mais, grandes ícones da música. O Paul McCartney tá escrevendo uma história totalmente ao contrário. Ele é muito bonzinho. A obra dele que... Muito certinho. Que é maior suja, que ele, suja, né? Um pouco. Muito aqui, certinho. Suja. Vamos sujar. O Robert Plant seria muito melhor que o Paul McCartney numa banda dessa. Eu vejo muito dividido entre os dois, mas total honestidade, 50% para cada lado. Então tá de bom tamanho, né? Por falar em sujar, parece que a próxima pepita na lista vem de vocês... Vem suja. Vem carregada de uma sujeira ancestral. Hey Joe, where are you going with this gun in your hand? Hey Joe, hey man, where are you going with this gun in your hand? You said you're gonna shoot your lady. You saw her messing around with another man. You're gonna shoot your lazy. You saw him messing around with another man. Hey Joe, hey man, heard you shot your lazy down. Yes, I did, I shoot her. I saw him messing around with town. Missing downtown. Você está curtindo os maiores clássicos do rock no Ronca Ronca Especial com os Paralamas do Sucesso. Os Paralamas do Sucesso dentro da Jukebox da Oi FM. Hey Joe, é bom lembrar, João e Herbert, que essa música... Não é do Jimi Hendrix. Eu iria mais além, ela não é do Rapa. Dos nossos amigos do Rapa, que tem gente que ouve a música e pensa que é uma composição... Eu pensei que era do Rapa e o Jimi Hendrix tinha gravado. Pô, me enganei. Faz essa confusão, mas não é. Essa música, na realidade, ela foi composta no início dos anos 60 e ficou circulando ali por Nova York, pelos bares, até que um cara chamado Tim Rose veio, compôs, deu essa cara, e aí passou a criancinha adiante. Cresceu e hoje chegou ao colo de todo mundo. Enfim, informalmente, os Paralamas de Sucesso no estúdio da UFM. Tinha uma história que essa música era pro Johnny Holiday, né? Johnny Holiday, aquele cantor. Jogou muito no Lyon. Ah, é? Que parece que ele tentou matar a namorada com a arma, que é o tema da música, inclusive. Situação. Jogou no Lyon e deu na cabeça. Enfim, como eu disse, informalmente, os Paralamas levando um som nessa especial, edição especial do Ronca Ronca. E lá vão os velhos ladeira abaixo. Vamos em frente, então. E atrás vem gente. But like close aside, I'm with you, my love, to give you my daughter bride. I'll be with you, darling, now. I'll be with you when the stars start falling. dentro dessa jukebox dos Paralamas, de repente, Bijão e Herbert, informalmente nessa levada de som, informalmente, da edição especial Ronca Ronca, Dia do Rock, a gente já mostrou aqui vários intérpretes originais dessas músicas que vocês escolheram. E certamente muita gente deve estar se perguntando, por que que vocês tocam essas músicas? Existe alguma razão para vocês terem se aproximado, por exemplo, de Sunshine of Your Love, do Cream, ou de My Way, que foi a canção que nós abrimos o programa? O que faz alguém se interessar por essas canções que vocês estão mostrando, se é que existe alguma razão para isso? É gostar de música, pura e simplesmente, né? Você gosta de música, determinadas músicas te chamam a atenção por várias razões, ou por sensibilizar, ou por pela técnica, pela... Por alguma imagem, melodia, tá? Alguma coisa, um solo, e na voz. Como a gente tinha... Uma batida. Cada um em seu caminho tinha o entusiasmo de buscar tocar e tal. Começamos a, cada um, na infância, início de adolescência, buscando, aprendendo coisas e, no meu caso, decorando solos e letras e tal. Era uma coisa muito obsessiva mesmo. É por aí. Malandro. Acho que cada uma dessas que a gente está tocando aqui são músicas que estão, vamos dizer assim, grudadas no nosso subconsciente, assim. A gente tocou aqui My Way, que era uma música que a gente tocava na época que a gente ensaiava na casa da vovó Ondina. Quem tinha ouvido a versão do Sex Pistols? Exatamente, a versão do Sid Vicious, né? Que ficou Sid muito Vicious, famosa na época do movimento punk, ali o final, os estertores ali do movimento punk. Tinha essa versão do Sid Vicious do My Way, que é uma música que todo mundo sabe que é do Sinatra e tudo. E a gente brincava muito com essa versão. Além do mais, a gente cresceu ouvindo isso aí tudo, né? Que a gente está tocando. E acho que foi super. E essa jukebox de vocês, ela vai se renovando? Tipo assim, hoje nós temos. Muito pouco. Essa relação. Muito pouco. O efeito é residual. O rock. Vamos ser sinceros. O efeito é residual. A gente... My Way é desde a vovó Ondina, Should I Stay, Should I Go, antes do Clash. É por aí. Acho que tem esse. Por isso que eu falei que grudou na memória de um jeito que a gente tem essa. Essa memória instantânea com essas músicas e tudo, enfim. Falar nisso, a gente vai tocar uma agora que é bastante obscura até. Chama Rock Me Baby. Conta aí dessa música, Herbert. Cortou White Room. Desculpa, mas me deu um branco que eu tava tentando lembrar aqui qual o tom que a gente... Bom, Eu não sei de quem que é, mas era do repertório do Jeff Beck, né? Que a gente conheceu por aí. Pois é. Esse é do Truth, né? Exatamente. Truth. Aquele disco azul, único, assim, tão lendário, com Ronnie Wood no baixo, Rod Stewart nos vocais, Mick Waller, se eu não me engano. Mick Waller na bateria. Pô, foi Beck, fundo agora, hein? O Rod Stewart Waller, também é um bom vocalista. Pra uma banda dessas, daquelas que a gente já falou. Formação rock and roll. Foi o surgimento dele através desse trabalho com Jeff Beck, então ele abriu N portas, virou uma estrela romântica, mas é um cara que nasceu fundo e rasgado no rock and roll. E essa lembrança dos Paralamas desse disco do Jeff Beck, o Truth, lançado em 68, é muito importante. Nós estamos aqui celebrando o Dia do Rock, reverenciando o estilo. Esse é um disco que passa há mais de 40 anos meio que batido, meio lá. Meio que batido, e é importantíssimo. É um, né? Disco fundamental, referência, com participações do John Paul Jones, do Keith Moon, e um repertório espetacular que traz o Rod Stewart assim no auge, né, da interpretação. Cantando pra caramba. Com um som muito especial mesmo. Então é então, Rock Me Baby que a gente vai ouvir. Vamos tascar essa aí. Rock me all night long. Do solo, hein, H? Mandou bem pra caramba. Oi, FM Ronca Ronca, recebendo os Paralamas de Sucesso dentro dessa jukebox especial Dia de Rock. É. Biribeiro. Só uma parte ali. Como a gente fala muito nas internas da banda, lá vamos velho, malandro. Então a gente já cai aí numa canção bem próxima de vocês, talvez nesse set list a mais próxima, né? Uhum. Bom? Dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessa. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente. E tudo mudou. Você precisou saber o que houve de errado. E o meu erro foi querer estar a seu lado. Peace. Você está curtindo os maiores clássicos do rock no Ronca Ronca Especial com os Paralamas do Sucesso. Long time since it's rock and roll. It's been a long time, been a long time, been a long, lonely, lonely, lonely, lonely rock and roll. It's been a long time since it's rock and roll. Open your eyes, open your eyes, open your eyes. This is a rock and roll. It's been a long time, been a long time, been a lonely, lonely, lonely, lonely, lonely. It's been a long time since it's rock and roll. It's been a long time since it's rock and roll. Carry me back, carry me back, carry me back. Where do I come from? It's been a long time, been a long time. Para botar a tampa nessa jukebox Paralamas OFM Ronca Ronca, a gente poderia cair de boca no bom sentido no que vocês acham que dentro dessa longa história da banda, dos Paralamas, a música que mais traduziria o que é esse conceito de rock? Uma música que certamente... Dos Paralamas? A história de vocês é... Qual seria... Calibre. Então é com ela que a gente encerra essa edição especial Ronca Ronca na UFM. Essa um leilão. Essa levada de som... Sem saber até quando ainda sou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda sou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Por que caminho você vai e volta? Aonde você nunca vai? Que esquinas você nunca para? A que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Vivo encerado, vivendo em segredo. Ainda diz que não é problema seu. A vida já não é mais vida. No caos em quem é cidadão. As promessas serão esquecidas. Não há estado, não há mais nação. Vem números de guerra, rezando por dias de paz. Quando a sua vida aqui se encerra, com uma nota curta nos jornais. Sem saber até quando eu sou vivo. Sem saber o carinho no perigo, eu não sei. Da onde vem o tiro? Sem saber até quando eu sou vivo. Sem saber o carinho no perigo, eu não sei. Da onde vem o tiro? Você vai e volta, aonde você nunca vai. De esquinas você nunca para, a que horas você nunca sai. Há quanto tempo você sente medo, quantos amigos você já perdeu. Eu me cheirado, me vendo em segredo. Ainda diz que não é problema seu. A vida já não é mais vida. O caos em quem é cidadão. As promessas foram esquecidas. Não há estado, não há mais nação. Perdido no meio de guerra, rezando por dias de paz. Não vê que a sua vida aqui se encerra. Ou uma nota curta nos jornais. Vivo sem saber até quando eu estou vivo. Sem saber o caminho do perigo, eu não sei. Da onde vem o tiro? Eu vivo sem saber até quando eu estou vivo. Sem saber o caminho, eu não sei. Da onde vem o tiro? Agradecer a presença dos Paralamas nessa edição especial Ronca Ronca Oi FM, reverenciando o dia do rock. Obrigado, B. Ribeiro, João Baroni. Hoje é dia de rock. Se vocês sempre quiseram saber como é uma passagem de som, uma levada de som, um ensaio dos Paralamas, foi exatamente o que vocês ouviram ao longo desta uma hora. Maurício, eu também quero agradecer todas as coisas que você mostrou pra gente esse tempo todo, desde a hora que a gente se conheceu até agora. A gente sempre tem aprendido com você. Você que foi o cara que tocou a primeira vez no Brasil YouTube, né, Maurício? E tocou o primeiro. Não é pra qualquer um. Primeiro demo do YouTube também. Ele foi. Primeiro demo do Bonovox de São Carlos, inclusive. Então é isso. Obrigado. Beijinho. Bye bye. Tchau. Maravilha, rapaz. Valeu, Maurício. Dark. O legítimo camisa preta. tem... Hein, Bi? Bi, fechou, né? Precisa fazer mais alguma coisa? Oi, FM. Você ouviu na Oi FM Ronca Ronca Especial com os Paralamas do Sucesso tocando os clássicos do rock. Acesse oifm.com.br e confira este e outros especiais quando quiser. Oi FM no Dia Mundial do Rock.